Cancel request. Okay, start immediate takeoff, okay? Immediate takeoff. Serra Lima Mike, táxi via pista, ok? Táxi à direita via pista e reporte alinhado e pronto na capsira no zero para decolar. Ok, vai recuperar via pista. Vou botar a zero e pronto. November 33, November Juliet, airborne at 47, contact Salvador, departure 119 at decimal 8. 119 decimal 8, 3 November Juliet, good day. Whisky Bravo Lima, se a gente mantém a hotel. Whisky Bravo Lima. Lima Mike, autorizado a decolagem, vento 180 graus, 08 nós. Controle, muito boa tarde, o Papa Tango Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, confirma intenções. Sobrevoo Campo Grande por 5 minutos. Romeu Tango, afaste da área vermelha e amarela, negativo sobrevoo no Campo Grande. Negativo sobrevoo, Tango. Você tem condições de seguir direto para Paripe da presente? Romeu Tango, controle. Posso ir através de Paripe? Posso ir através de Paripe. Dão 04, controle. Confirme se estou sobrevoo. Bravo Lima, o Whisky Bravo Lima autorizado o ingresso na pista, reporte alinhado e pronto para a decolagem. Sierra Lima Mike decolado ao 51, chame o centro Recife. Ok, chamarada esse velho, obrigado. Confirma o Marinha que chamou? Via sonar Shemper Taxi. F Romeo Tango, chega pra qual localidade para pouso? Sierra Índia, Eco Índia. Autorizado seguir direto Sierra Índia, Eco Índia da presente, F Romeo Tango, reporte visual com local de pouso. Vai para visual com Sierra Índia, Eco Índia Tango. Serra, possível. Nível Sonar, chama táxi. Nível táxi, rapaz, para ingresso. Zulu, Juliette Serra. Bravo Lima, autorizado decolagem, vento 160 graus, 07 nós. Ok, autorizado, reposta alinhada de pontos, o gerente C. Bravo Lima decolado 54, chama o controle Salvador, em 1208. 1208, Bravo Lima. Controle Salvador, Whisky Bravo Lima. Whisky Bravo Lima. Se tiver condições, siga para o sul da presente, subindo até, até o nível autorizado. Aguarde para prosseguir. Para o sul, subindo ao nível autorizado, isso é Bravo Lima. Somente para informação, temos um tráfego do Oceanera a 2.000 pés efetuando espera sobre a posição Duna. Reporte passando 2.500 pés, Whisky Bravo Lima. Passará. Zero quatro, prossiga. Estádio 104, mantém o setor da rotatória em 500 pés, aguarde para prosseguir com a torre. Isque Bravo Lima cruzou 2.500. Isque Bravo Lima, do presente está autorizado a seguir para a área de sobrevoo. Por ingresso e decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 0.1. Ali decola, pista no zero, bom, nós temos que comer. Ok, Zulu Juliette Serra, livre de decolar, pistola 7, vento 140 graus, 07 nós. Dião 04 já na rotatória. 204, se possível, cheque equipamento transponder, não tenha contato radar consultado. Autoriza a transferência de comunicação para o ISC Bravo Lima? ISC Bravo Lima, afirmativo do presente, chame Centro Recife. Na decolagem 90, agora não é. Afirmativo. Salvador, bom dia, Xanem 6200, passando zona, estabilizado o localizador. Sim, continua a aproximação, reporte passando externo. Pantará, 6200. Tá no hotel, confirme. Aguarde para a decolagem, o Exo. Decola com o Pula Sul, de imediato. Decole com o Pula Sul, vento 140 graus com 0,612 de nós. Reporte para o solo, Exo Oscar. Papapá Zulu, Juliette, Terra, controle. 19, 8, controle, agora tem que ser. Papapá Zulu, Juliette, Terra, controle. Ok, então sem interferência com isso da 1028, prossiga até o pátio militar, em reporte no solo controlado, informo que a aeronave na final da 10, ok? Então táxi sem interferir no eixo da 1028. O 7069 junto com o 7062. Zulu, Juliette Serra, chame o controle, 1208. 1208, Serra. Só passando o Ecos do Oscar fora do solo. O Ecos do Oscar decolado ao 59. Chame o controle em 1208. 1208, chamará o controle, grato. Confirme mantendo o 1.500. Sim, o senhor está saindo, vai sair 1.000 pés ou 1.500 direto do Cairo Lourenço? Só possível 025, senhorita. Eu vou pedir para o senhor manter a princípio no 1.500 pés. Eu tenho algumas aeronaves decolando no setor sul, vão passar acima do seu traço. O senhor mantém ainda um no 1.500. Assim que o senhor começar a girar para Cairu, eu trio o senhor a ascensão. Sim, dá para a gente manter um no 1.500, o Zulu Direct Air. É desejado. Pantango Eco Zulu Oscar, prossiga para o controle. Notação Eco Zulu Oscar transfere, está mantendo pro sul. Gente, o Eco Zulu Oscar não tem o contato radar com o seu tráfego, confirme somente a altitude que passa. Cruzando 1.400 AGL. Gente, o Eco Zulu Oscar está autorizado a seguir direto para a área de sobrevoo. Notação Eco Zulu Oscar autorizado a dirigir para a área de sobrevoo. Juliette Serra da presente, voe direto Cairo Lourenço. Da presente, direto Lourenço, Zulu Juliette Serra. Não, negativo, o solo mandou chamar tudo para acionar e taxiar, confirme. 2.000 pés, Zulu Juliette Serra. 2.000 pés, comprou de Lourenço Serra. Está muito próximo ainda ao eixo de decolagem da 1.7 e 1.0. Certo, Serra. De Lima, Golf Del. Calibrar Zulu Juliet Serra, livre subida para 2500. Serra. Na rotatória visual com o campo Guardião 04. Guardião 04, Torre Salvador 198.95. 198.95, grato. Zoológica, controle. Torre Salvador, muito boa tarde, Guardião 04, na rotatória visual com o campo. Sim, Guardião 04, chame na curta final da 17. O vento 180 graus, 17 nós. Chamar na curta final 04. Então, o ex-Zulu Oscar da presente, chame Centro Recife. Ex-Zulu Oscar? Um eco do Oscar, controle. Torre, boa tarde, 3895, da ponte, espera pronto. Então 3895, livre, alinhar e decolar, 10, vento 160 graus, 079. A linha decola no 0, tá 3895. Direção no final de 4, meio do Guardião 04. Copiados do Juliette Serra. Iniciando 990, TAM Decolou ao 06, controle 1 no 98, então 3895. 98, um ótimo domingo, obrigado. Guardião 04 no solo 06, autorizado o TAC até o Graia. Lima Golf Delta, autorizado o TAC via pista e posta alinhado e pronto na 17. aeronave está livrando a pista. Aquela aeronave está taxiando, vai livrar a pista lá no final. Boa tarde, no 455, final X-Ray 10. No 455, autorizado o pouso, vento 180 graus, 06 dúzia de nós, check 3. Mas já travado de pouso, 90 para o 455. Firme. Confirme para o Juliette Serna, entrar para reportar no local de frequência. Lima, Golf Delta, atento à possível esteira turbulência do 737, que pousa na 10. Vento 160 graus, com 7 nós, autorizado a decolagem, pista no 7. Rodo 455 no solo aos 1-1. Chama o solo 1-2-1-1. 2-1-1. Alô, bom dia, boa tarde, voo no 455. Lima, Golf Delta, decolado ao 1-1, chama o controle 1-9, décima 8. 19-8, Lima, Golf Delta, obrigado pela sua ajuda, tenha um bom dia, Brasil, 2-1 hoje. Bom dia, Lulu. Rodou gol no 455. Foi negativo, contado com o solo 219. 119, decimal 8. 198? Afirma, tem 198, controle. Nós estamos no solo, a torre, estamos no solo, livramos aqui. É, negativo com o solo 219. Gente, gente, você chame 1 ou 2 anos, decimal 1. 2 anos. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4076. 4076, bom dia, cheque trem, livre pouso, pista 0, vento 60 graus, 069. Vento, livre pouso, 90, Azul 4076. Baixar travado, azul 4076. Ciente, tô em ciente. Salvador, boa tarde, azul 4463, ponto espera no zero, visual com tráfego nacional. 4463 após o pouso do companhia na final, ali mantém, puxando zero. Após o pouso do colega, ali mantém, 4463. Zero 076 no solo 20, libere à direita, solo 211. Solo 211, liberando à direita, 24, 0, 26, obrigado. Oi, Salvador, 9959 no ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, 9959, após a laje do azul ali, mantém. Após azul ali, mantém, 9959. 4463, livre decolar, vento no 40 graus, 72. Decolar esterilizado, azul 4463. Quatro, decolado, os 2-1, no time controle, 119-8. Ô, Nana, 9-8, boa tarde. Aliás, pronto, 9-9-9-9-5-9. Ciente, aguarde. Strip 9959, livre decolar, vento no 40 graus, 079. Tá livre, 9959. Guardião 01, consiga. Gente, Guardião 01, inicia o táxi, reposte na hotel, na Oscar. Reposte na Oscar para o ingresso. Salvador, boa tarde, Altan 3216, final do 10, estado. 3216, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 089, cheque 3. Baixado de travado, livre pouso no 10, 3216. Trip 9959, decolado aos 23, contato de controle em 198. 198, 9959, obrigado. Então, 3216, caso receba notiquês, tem um helicóptero da polícia acionado, tá no táxi, ok? Pouca sua esquerda aí do eixo. Tá, joia, nenhuma informação ainda, nem no visual, nem no ticket. Confirme? Boa tarde, liga o seu lado, chama o táxi, fica lá que você erra. Alinha e mantém com a Agência 01. Só me confirme o comandante, Guardião 01? Sente. Afirmativo. Tráfego na curva final do 10. Como é que você é táxi autorizado, reposte na táxi do Itapá. Guardião 01, atento à esteira do TAM, livre decolada 17, 140 com 8 nós, reposte fora do solo, Guardião 01, toa sua. Fora do solo, pro sul, Guardião 01. Guardião 01, sim, a ingressar no litoral, chama o controle em 1208, decolado aos 25. Fora 208, quando ingressar no litoral, Guardião 01. Então, 3216 no solo, aos 26, chama o solo 211. Boa, 216, copiou? Aquilo que é bem que se erra, poxa, alinhado e pronto, vamos, Sérgio. Controle Salvador, boa tarde, ao Guardião 01. Guardião 01, mantém-se com as suas visuais 500 pés, segue para o patrulhamento. 510, você visual, monitoramento na região do Campo Grande. Quando você já informa o controle. Bom dia, Zagão. Sim. Quebec C, autorizado decolagem, pista 17, vento 180 graus, 08 nós. Após decolagem, mantenha a proa até 10 milhas, ou até a liberação do controle. Quebec C, decolado aos 30, chama o controle em 1208. 208, obrigado. Controle, boa tarde, opa, passando o Kilo Quebec C. Passando o Kilo Quebec C, mantém 5 condições visuais no meu pé, mantendo ainda próximo, aguardando para voar direto o Siri. Quanto possível, isso mais curto. Mais 35 para presente, solicita atenção para o 045, mantendo a próxima ainda. Dado subir para o 045. 045, aguardando a prova de seria o Kilo Quebec C. Quebec Serra, autorizado, vá direto Siri. Direto Siri, Quebec Serra. Controle Salvador. Região 01, autorizado subir até 3.000 pés, fica atento ao Hotel 60, mantendo 3.500 pés. Região 01, outro carro, temos um tráfego de aproximação no final, um boi. 3.000? Autorizado, mantendo 3.000 pés. Salvador, boa tarde, boa noite, 64, está próximo ao ponto de espera, está bom. 264, autorizado, alinhar e decolar. Vento 1, 50 graus, 07 nós. Alinhar e decolar, 864. Vai ter 01. Prossiga na escuta. Fazer. Controle do Guardião 01, ao invés de 3.000 pés, solicita manter 2.000 pés. Autorizado manter 2.000 pés até o tráfego final anteriormente formado. Tá, visual com tráfego, vai manter 2.000 pés. Guardião 01. Boa noite, 64, decolado aos 37, chega o controle em 119.8. 119.8, 1864. Motor Tower, até um 304, on ILS. 304, check landing gear, clear to land 110, wind is 150 degrees, 06 knots. Clear to land, Delta 304. Thank you, Kilo Quebec Sierra, reporta para a descida. Juliette Oscar Oscar, ciente, táxi via pista, à direita, reporte alinhado e pronto. Na cabeceira 1-0 para decolagem. Então 3804 no solo aos 40, chame o solo 121 no 1. 1-0, Juliette Oscar Oscar, quando pronto, livre de decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Juliette, Oscar, Oscar decolado aos 4-4, chame o centro de Recife. Juliette, Oscar, Oscar. Controle, o Guardião 01 solicita atenção para 3 mil pés. Autorizado 3 mil pés do Guardião 01, atento ao tráfego anteriormente formado. Acendo o tráfego, acendendo para 3 mil pés do Guardião 01.